Que segregam as faces, o desequilíbrio do poder gera o caos que degenera as classes. Por pouco tempo sem terra, mas nunca sem voz. Povo guerreiro na luta contra o latifundiário atroz, que manipula, ameaça, paga propina e desmente. Na cara larga, assassina o povo que é gente da gente. No início não tinha lote, mas o homem deu um bote. Dividiu, pois a cerca virou dono, tomou posse. De um lado tem o sonho de um pedaço de terra, do outro lado a ganância, os fabricantes de guerra. É muito fácil julgar, vendo as cenas do sofá, tomando cerveja, revista, veja, Rede Globo vai manipular. A burguesia sequestrou, botou a terra em cativeiro, na testa um cifrão, o homem se mata por dinheiro. Certamente eu não entendo, ninguém vê o nosso lado. Eles roubam o planeta e depois vendem loteado. A gente luta e busca o que é nosso por direito. Organização, seriedade no movimento. A guerra que gera é a massa capitalista. Então fique ligado, nos exclua dessa lista. MST é organização, é a luta honesta pelo futuro da nação. Nos carajás eu vi pela tela e senti o ódio de quem tava nela. Apertando sem dó, servida na mata que flagela. Direito e razão vai pender pra quem tem mais. E quem não tem vai recorrer pra tentar viver em paz. Monocultura gera lucro pros gananciosos, que ociosos se perdem no próprio. Semeando fraternidade, colhendo vida digna. Madeira, serrote, martelo e prego, coice, machado, enxada, facão. Trabalho, suor, calo nas mãos. São as únicas armas em punho que o povo sofreu da guerra e do sincero, que se mobilizou e se meteu na trincheira, modificando a própria história, levantando poeira. Na luta pela terra, por reforma agrária, no enfrentamento ao capital e sua corda latifundiária. Na luta de classe, face a face, trabalhadores versus trastes, injustiçados versus trastes, indignados versus trastes. Resistência que brotou da lavoura, por justiça social pra todos e todas. Resistência popular que brotou da lavoura, por justiça social de uma vez por todas. Plantaremos a semente para nossos filhos. MST, resistência. MST, luta e organização.